Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? I wanna rock! Começando mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. Conto aqui histórias, curiosidades, bastidores e tudo mais sobre um disco toda semana. E este é o último programa do ano também, já estamos aí na reta final de 2024. É o nosso programa natalino? Talvez é o nosso programa natalino aí. Então, este programa aqui encerra o ano de 2024, mas não a sétima temporada, que é a temporada que estamos no podcast, que continua aí em 2025. Voltando aqui para falar hoje sobre Twisted Sister, uma banda aí que eu sei que tem muita gente que gosta. Eu acho uma banda muito interessante. Eu que sou fã de bandas que tem um apelo visual, né? Um apelo que vai além da sua sonoridade. Twisted Sister, acho que foi uma das primeiras bandas que eu ouvi ali depois que eu conheci o Kiss e tudo mais. Então, eu acho bem interessante. Vou falar de hoje aqui, vou falar do Stay Hungry. Talvez o clássico, né? O maior clássico, o maior disco do Twisted Sister. Apesar da galera da banda não concordar tanto assim, gostar um pouco do disco anterior, da fase inicial ali, você já vai entender essa e outras histórias no programa. Antes de começar, eu queria mandar alguns recados, tem feedback pra ler. Queria dizer pra vocês que o programa ficou alguns dias aí sem sair, porque aqui na minha casa tava rolando uma reforma, então tava bem complicado de gravar. O programa do Maiden já, que é o programa... O programa do Maiden não, o programa do Scorpions, eu já gravei durante a obra, eu tive uma janela de tempo ali, gravei o programa do Scorpions. E depois aí também ficou mais complicado de gravar. Eu também fiquei doente um pouco, então acabou que eu preferi não gravar. Minha voz não tava 100%. Eu acho que ainda não tá 100%. Mas eu pensei, né? Não vou gravar, a voz tá ruim, não tá tendo tempo pra gravar e tudo mais. Então por isso que não saiu o programa. E você aí que está do outro lado ouvindo, se perguntando se vai ter programa com os meus discos favoritos do ano, vai ter sim, mas vai ser lá no começo de 2025. Depois desse programa aqui, o episódio 140, que é o episódio de hoje do Twisted Sister, eu vou fazer uma pausa, né? Já tava em pausa, né? Mas agora eu vou fazer uma pausa proposital, fazer uma pausa ali e volto já. Acho que eu vou parar duas semaninhas, é isso? Pretendo lançar o episódio do Discos Favoritos do Ano lá pelo dia 8, dia 9, talvez. Preciso também terminar de escrever este episódio aqui. No tempo que eu estou gravando, eu ainda não terminei de escrevê-lo. Porém, estarei terminando em breve, porque este ano não serão três episódios como eu faço sempre. É sobre discos nacionais, discos de pop e disco de rock e metal internacional. Vou fazer um episódio só com meus 15 discos favoritos do ano e depois eu vou fazer um programa com as minhas 10 músicas favoritas do ano de 2024. Se esse formato ficar bacana, eu vou tentar falar um pouco menos, ser mais sucinto. E se vocês gostarem, ficar bom, eu repito ele para 2025. Enquanto estamos aqui em 2024, hoje estou falando de Twisted Sister com Stay Hungry de 1984. Só queria lembrar vocês de seguir as redes sociais do Já Ouviu Esse Disco lá no Instagram, @JáOuviuEsseDisco. Você pode comentar lá nos posts, falar comigo pela DM, comentar nos stories. Tem feedback hoje que veio do Instagram. Você pode também seguir a gente no Twitter, @JáOuviuOdisco. Eu quero até mandar um salve aqui pro pessoal do Twitter, pro pessoal não, pra uma pessoa em específico do Twitter, que é alguém que interage muito com meus posts. Eu percebi que eu não tinha mandado nenhum salve pra ele, que é o Sérgio Ziliotti. Sérgio, se você estiver ouvindo aí, muito obrigado por estar sempre curtindo, comentando lá, interagindo com os posts. Faça como o Sérgio e também vá lá no Twitter, @JáOuviuOdisco. Tem também Threads e Blue Sky do Já Ouviu Esse Disco, que você pode seguir. É só escrever lá na barra de pesquisa Já Ouviu Esse Disco, que você já vai encontrar, não tem outro. Tem links aí no post pra você clicar. E também tem o nosso canal do Telegram. Tem feedback do Telegram hoje aqui também. É o t.me/ já ouviu esse disco, links para você clicar aí onde você estiver. E se você gosta muito do programa, você quer dar uma ajuda financeira aqui para este que vos fala, ajudar aí, poder pelo menos pagar minha internet, né, para poder continuar mandando os episódios de graça para vocês, vocês podem fazer um Pix. Minha chave é o meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com. Lá no site jáouviuessedisco.com, por onde você também pode deixar feedback, terá feedback lido aqui hoje do site, tem a aba lá para você ser um apoiador, que tem QR Code, tem código Pix e tem a minha chave Pix. Vai lá, faz uma fezinha, final de ano, né? Caiu o 13º para vocês aí. Faz aquela fezinha de final de ano. Seja tão generoso quanto o Papai Noel e joga uma moeda no meu porquinho aí, que eu vou agradecer bastante. Se você quiser escolher um disco para ser episódio aqui nessa temporada, você pode fazer um Pix de R$50 para cima. Se você fizer R$100, você pode escolher dois discos e aí por diante. Fez o Pix de R$50, você manda para mim o disco que você quer que eu fale aqui no podcast. Vai ajudar bastante. Se você não puder ajudar com Pix, você não, né, não tem condições, você pode fazer a ajuda, que ela é gratuita. Que qual é essa ajuda? Curtir os posts na rede social que você segue o podcast, comentar o post do episódio, é muito importante, e compartilhar. Compartilha lá no seu stories ou manda para alguém, que é muito bem-vindo essa ajuda. No episódio de hoje temos feedbacks aqui para ler e eu vou começar com ele, meu amigo Pensador Louco, que foi lá no site do Já Ouviu Esse Disco, jáouviuessedisco.com, e comentou no episódio 138 do Iron Maiden, Iron Maiden. Ele falou o seguinte: Danilo de Almeida, my brother, o episódio ficou mega ultra foda. Acho que já te disse uma vez, mas posso estar enganado, que a memória não é mais aquela. Como este foi o primeiro que ouvi, mas não o primeiro que tive em vinilzão, o disco do Iron Maiden de estreia. Peguei emprestado, mas creio que nunca devolvi. Aí é complicado, hein, pensador? Um cassete com este primeirão de um amigo e fiquei embasbacado com a porrada. Eu era um moleque, anos 80, e fui espancado com o som da banda, a qual pronunciávamos como Iron Maiden, devido ao pouco conhecimento de inglês. Sempre foi um dos meus eternos favoritos, e mesmo sendo fã, fiquei assoberbado com a pesquisa histórica que você fez. Creio ter ouvido alguns nomes nessa história, os quais acho nunca ter conhecido. Foi uma puta homenagem à passagem pro lado de lá, qualquer que seja ele, de Poldiano. Parabéns e muito obrigado por esta pérola. Agradeço aí pelo feedback, pensador, obrigado por ter ouvido. Ainda bem que gostou, já que é um disco que tem um carinho especial no seu coração. E realmente o primeiro disco da banda, eles podem não gostar, mas os fãs gostam muito. Eu mesmo adoro, cara, esse disco. Tanto que, como eu falei lá no episódio, eu fui ouvir o disco e falei: caramba, por que eu não falei ainda desse álbum aqui? Ele é muito foda, pô. E é um discaço da banda que não tem como. Eu imagino como foi ouvir isso lá nos anos 80. Deve ter sido uma experiência incrível, que futuramente eu posso contar e perguntar ao pensador sobre essa experiência no nosso programa, que sai aqui no Já Ouviu Esse Disco também, Dois Caras, Uma Call. Lembrar pra vocês aí que não está saindo o programa, não é porque acabou o Dois Caras e Uma Vaca, o Dois Caras e Uma Chamada. É porque, como eu falei, tava tendo obra aqui em casa, pra gente gravar tá complicado, mas ano que vem, já tá acabando aqui, né, o ano, ano que vem a gente tá de volta, já tem pelo menos dois temas aí que eu tô pra combinar com o Pensador pra gente gravar. Então o Pensador em breve estará de volta aqui no feed do Já Ouviu Esse Disco. Hoje ele aparece aqui com um feedback, muito obrigado. Temos um feedback do Telegram, que veio do episódio 139 do Blackout do Scorpions, que veio do Dr. José Castanhas Neto, lá do NetoCast. Um grande abraço aí pro Neto, saudade dos bate-papos com o Neto, espero que ele esteja ouvindo aqui. E ele comentou o seguinte: grande Danilo, ouvi pelo podcast Addict e tenho que comentar por aqui. Descasso. Considero este álbum como um dos últimos que ainda trazem traços e pegadas do bom e velho heavy metal. As guitarras do Rudolf e do Matthias ainda estavam nervosas e entortam a coluna cervical. Grande episódio, valeu Danilão. E valeu Neto pelo feedback. Lembrando, você pode deixar o seu feedback pelo Telegram. Tem lá o canal de transmissão aí para você clicar no link onde você estiver ouvindo. Ah, tô ouvindo pelo Spotify. Abre a descrição, tem um link. Podcast Addict, Castbox, Deezer, Amazon Music, mais 1,5 milhão de agregadores de podcast. Você clica lá, vai no grupo, quando sair o episódio, você comenta lá no post. Pelo Instagram, @ já ouviu esse disco, o João Henrique Siqueira também deixou um comentário sobre o Blackout. Ele comentou assim: parabéns, Danilo, muito bom e muito bem editado, ficou muito empolgante. E eu agradeço de verdade, eu já falei aqui o quanto eu gosto de receber tanto feedback dos amigos, quanto das pessoas que eu não conheço, que eu não troco muita ideia, que vem no Instagram, no Twitter, porque significa que a pessoa ela realmente está fazendo um elogio sem nenhuma intenção comigo, ela realmente gostou do trabalho. Então fico feliz, espero que o João esteja ouvindo aqui, João Henrique Siqueira, se você estiver ouvindo aqui, meu muito obrigado, espero que você goste desse episódio, dos outros já publicados e dos que virão. Também eu queria mandar um salve pro meu amigo lá do Pará, Evaristo Ramos, quadrinista. Sigam o Evaristo lá nas redes sociais, só para pesquisar Evaristo Ramos, ele faz uma série de quadrinhos e tal, muito bacana, e ele sempre tá comentando sobre os episódios. Ele não escreve em lugar nenhum, ele comenta direto comigo, que a gente troca uma ideia. Ele falou que gostou do episódio do Scorpions, principalmente por saber que houve tantas trocas de guitarristas, né, e também da história do Klaus Meine, né, o vocalista da banda quase ter perdido a voz. E ele falou que lá no Pará eles tocam muito Scorpions, mas acho que é uma versão que o pessoal fez aqui no Brasil e tal, que ele tá de saco cheio já, que ele não aguenta mais, e ele ficou feliz em saber que existem outras músicas boas do Scorpions. Então, não se esqueçam de deixar seu feedback, assim como fez o Evaristo, o João Henrique, o doutor José Castanhas Neto, nosso amigo lá do Netocast, Pensador Louco, tanto pelo site, rede social, é muito importante. Se você quiser deixar um salve junto com um Pix, aí, meu amigo, aí é um negócio melhor que você pode fazer. Se não puder fazer Pix, não se esqueça, curta, comente, compartilhe e ajude o engajamento do podcast. Então, o DJ já vai subir a música, porque hoje tem um programa que tem bastante história. Eu vou falar do Twisted Sister pra fechar o ano. Episódio 140 tem Stay Hungry. Eu já volto, não sai daí. De hoje vamos falar sobre Twisted Sister, uma banda que, apesar de eu não ser grande fã, assim, nossa, tenho camiseta, fui em show, é uma banda que, quando eu olho pra trás, assim, vou lembrando da minha vida com rock e tal, assim, ela vai aparecendo em pontos específicos. Eu lembro que uma das primeiras revistas que eu comprei de rock, eu não lembro se foi uma Rock Brigade ou se foi uma Road Crew, tinha uma imagem, assim, de divulgação do lançamento do disco deles, do Ao Vivo no Wacken, Open Air e tal, e aquilo me marcou bastante. Anos depois eu fui atrás do disco e ouvi, adorei. E também, talvez num dos grandes momentos, mas dos primeiros momentos da minha vida com rock, que foi quando eu comprei a coletânea Clássicos do Rock. Já citei ela algumas outras vezes aqui no podcast. Tinha algumas faixas ali bem famosas e tal. Tinha Where Not Gonna Take e I Wanna Rock, dois hinos absolutos do rock, e o Twisted Sister estava lá nesse momento, que foi um dos meus primeiros contatos diretos, assim, né? Eu comprei o disco, eu fui lá ouvir, não foi algo que chegou até a minha pessoa sem querer e tal, e eu ouvi, não, eu fui atrás, comprei e ouvi. E o Twisted Sister marca muito esse momento. Também ali, quando eu passei a ter MTV em casa, né? Na minha casa não tinha MTV, não pegava na minha televisão. Quando começou a funcionar, eu lembro de ver os clipes de I Wanna Rock, Where Not Gonna Take, ficar bem marcado, assim, aquele lance do visual, uma das minhas bandas favoritas, que é o Kiss, né? Tem esse apelo visual. E o Twisted Sister também tinha, então eu achava aquilo muito legal. A criança, o jovem Danilo, achava aquilo muito legal. Então no podcast de hoje eu vou falar sobre eles, né? O Twisted Sister, que é uma banda que literalmente doou suor, sangue e lágrimas pelo rock and roll, né? Eles tiveram que ralar muito para alcançar o sucesso mundial. Afinal, a estrada até o álbum Stay Hungry, o álbum aí de 1984, onde a banda conseguiu emplacar aí dois hinos do rock, não foi nada fácil e nem um pouco tranquila, né? O Stay Hungry é o terceiro álbum do Twisted Sister, ele foi lançado lá em 84. Teve a produção do Tom Werman, que na época já havia trabalhado com nomes aí como Blue Oyster Cult, Cheap Trick, Ted Nugent e o Motley Crue. O disco ajudou a catapultar a fama do grupo para todo mundo e foi o maior sucesso comercial da carreira e da banda, garantindo ao Twisted Sister seu primeiro e único disco de platina de toda a sua carreira. Mas para chegar até aí, a banda teve que ralar muito. E eu acho válido contar um pouco dessa saga, mesmo que de uma forma resumida. Eu vou tentar resumir bastante, ainda assim eu vou falar bastante, porque a história dos caras é bem longa, né? Vale contar porque eles são verdadeiros proletariados da música. Os caras ralaram muito, né? A história do Twisted Sister pode ser contada a partir de 1972, quando o guitarrista John Segal, que viria a ser conhecido mais tarde por J.J. French, pela alcunha de J.J. French, ele entra para uma banda chamada Silver Star, que tinha como objetivo ser a versão de New Jersey dos New York Dolls, né? A banda que usava maquiagem, umas coisas meio espalhafatosas, assim, bem extravagantes. Eles queriam fazer isso também. O J.J. French, né, que na época era o John Segal, ele odiava o nome Silver Star. E ele insistia para que mudassem. E foi no ensaio do Dia dos Namorados de 1973 que um dos membros apareceu com o nome Twisted Sister. E a partir daí começaram as mudanças sonoras e também mudança visual, o que acabou por desagradar alguns membros da banda, que vieram a deixar o grupo e falaram: não vou fechar com isso daí, não tá legal, eu vou sair fora. Que pena, né? Perderam aí de ficar famosos. Basicamente, até a banda se estabelecer com a formação que via se tornar clássica, houve muitas mudanças de integrantes, mudança de cidade e até um breve fim da banda, que logo voltou com novos objetivos. O Twisted Sister se apresentava em clubes noturnos e casas de shows quase que incessantemente por meses. Estipula-se que até 1974 eles haviam feito aproximadamente 600 shows, ou seja, os caras tocavam muito. O vocalista que veio a se tornar a cara da banda, o Dee Snider, ele só ingressou no Twisted Sister em 1976. Ele, que era parte da base de fãs que vinha se tornando cada vez maior e mais fiel, passou de espectador para atração quando o agente da banda sugeriu que eles precisavam tocar covers do Led Zeppelin para poder ir mais longe. E Dee Snider poderia ser o cara certo para dar conta dos vocais, que por muito tempo ficou por conta dos guitarristas J.J. French e Ed Oyeda. Aos poucos, o som da banda foi ficando mais pesado e muito mais influenciado por Led Zeppelin e Alice Cooper. Dee Snider e J.J. French começaram a introduzir alguns discursos sobre temas cotidianos da época entre as músicas durante os shows, o que acabou chamando ainda mais atenção para o grupo, que a partir daí viu sua popularidade não parar de crescer. Um feito notável do Twisted Sister nessa época foi colocar 3 mil pessoas no New York Palladium, já que eles nem mesmo tinham um disco ou nenhum contrato com gravadora. Nessa época também, a base de fãs que eles haviam construído após tantos shows foi nomeada de SMFFOTS, os Sick Motherfucking Friends of Twisted Sister, que depois foi encurtado para SMF, ou Sick Motherfuckers. Em 78, chegava mais um membro da formação clássica, o baixista Mark The Animal Mendoza, que entrou na banda no lugar de Ken Neal, que estava no posto desde 1973. E em abril de 1982, quem chega ao Twisted Sister para dar vida àquela que seria a sua formação de ouro foi o baterista AJ Perrow, falecido baterista AJ Perrow. A essa altura, a banda já havia lançado sua própria companhia de camisetas e seu próprio selo, que foi através dele que o Twisted Sister finalmente lançou seus dois primeiros singles. Um desses singles acabou atravessando o Atlântico e caiu nas mãos de Martin Hooker, presidente do pequeno selo britânico Secret Records, que era uma gravadora mais voltada ao punk, porém que acabou assinando um contrato com o grupo, o primeiro após 10 anos de muito trabalho para manter a banda em atividade. E finalmente, em 1982, o Twisted Sister lança seu primeiro EP, intitulado Rough Cuts, e no mesmo ano vem o seu primeiro disco, Under the Blade, que teve a produção do baixista do UFO, Peter Way, e a participação do guitarrista Fast Eddie Clark, que da época era do Motorhead. Embora o álbum conte com uma produção bem fraquinha, ainda assim fez algum sucesso, especialmente entre o público mais underground do Reino Unido. Isso garantiu a eles uma aparição no programa britânico The Tube, e isso acabou por chamar a atenção dos executivos da gravadora Atlantic Records. Essa participação no The Tube, se você procurar no YouTube, tem para você assistir aí essa participação que foi muito boa para a banda. E vale lembrar também aqui da fala do agente, né, do Twisted Sister, que disse que se eles tocassem Led Zeppelin, eles iriam mais longe. E anos depois, eles acabaram gravando, né, e assinando um contrato com a mesma gravadora do Led Zeppelin no início da carreira, né, Atlantic. Muito foda essas voltas que a vida dá, né? Como diria Badawi, o mundo dá voltas. O segundo disco da banda é então lançado em 1983, e o Can't Stop Rock and Roll tem uma sonoridade muito melhor que a do disco anterior, até uma produção um pouco melhor, né? E uma orientação ainda mais heavy metal. E a faixa I Am, I Am Me atinge o 19º lugar das paradas britânicas. O sucesso dessa faixa é importante para o nascimento do disco que eu falo aqui hoje, já que a gravadora percebeu o potencial da banda e investiu mais intensamente no Twisted Sister e na divulgação do seu segundo disco. Porém, a percepção de J.J. French era um pouco diferente. Ele acreditava que os chefões da Atlantic acabariam por não investir mais na banda ou que eles iriam passar a receber pouca atenção dentro da Atlantic, já que o Twisted Sister já tinha conquistado parte do Reino Unido, mas em sua terra natal, os Estados Unidos, o desempenho ainda era infinitamente menor. Mas foi numa noite bem fria de dezembro de 1983 que J.J. French descobriu que os planos da gravadora para a banda eram bem diferentes do que ele pensava, quando Doug Morris, o chefão da Atlantic, o perguntou: "Você sabe o que eu penso sobre a banda?" E J.J. French respondeu com sincero e desanimado: "Bem, eu sei que nós não estamos na sua lista de presentes de Natal." Entretanto, o guitarrista foi surpreendido. Doug Morris contou a French que a banda havia vendido mais de 100 mil cópias sem nenhum esforço da gravadora, e que os promotores de shows de todo o país ligavam para ele falando do impacto que era causado quando o Twisted Sister chegava em suas cidades. E assim, Morris prometeu mais atenção e investimento ao grupo para o próximo ano. Pronto, agora, né, nessa parte aqui da história, que você acha que a banda foi lá, gravou um novo disco, ficou famoso no mundo inteiro e colheu os frutos do sucesso entrando para a história do rock and roll. Bom, calma que nem tudo são flores aqui, e como todo bom disco que entra para a história, a banda ainda iria passar por alguns perrengues antes de ter seu grande sucesso em mãos. O chefe da Atlantic queria alguém que pudesse fazer o som do Twisted Sister estourar nos Estados Unidos. Então ele foi atrás de Tom Werman, cujo trabalho recente havia sido o bem-sucedido Shout at Devil, do Motley Crue. O fato empolgou todos da banda, né? Ter alguém ali com certo renome trabalhando com eles no novo disco seria algo muito bom. Porém, não foi assim que o Dee Snider viu a situação. Ele não ficou satisfeito com a ideia de um produtor mais comercial, que poderia polir seu som e moldá-lo ao ponto de tornar tão comercial que ficaria diferente do que ele gostava na sua banda. Dee escreveu em sua biografia Shut Up and Give Me the Mic, de 2012, o seguinte: ouvimos o Shout at Devil e não ficamos impressionados. As guitarras e a bateria até soavam bem, mas no geral não era o som que estávamos procurando, não era pesado o suficiente. Então, Dee tem uma reunião com o chefe da gravadora para explicar os motivos pelos quais ele não queria o Tom Herman, né, produzindo o disco. E apesar dos argumentos do chefe, o Dee rebatia dizendo que a banda precisava fazer um álbum verdadeiramente pesado para os seus fãs. Mas o Doug Morris, né, o chefe da gravadora, ainda era quem dava as cartas e ele queria de qualquer jeito o produtor Tom Herman no trabalho. E seu argumento final foi o seguinte, ele falou: quantos fãs você acha que tem? Perguntou aí pro Dee Snider, que surpreso respondeu: ah, sei lá, uns 200 mil? E o Doug Morris completou: o que você quer, esses 200 mil fãs ou os outros 800 mil que farão seu próximo álbum ganhar disco de platina? Segundo o próprio Dee Snider, ele calou a boca imediatamente, afinal, ele ainda queria um disco de platina e ele estaria disposto a pagar o preço por isso. Tom Herman ainda veio trabalhar no disco o engenheiro de som Garth Workman, um homem de trabalho, né? O cara gosta de trabalhar. Cujos créditos incluíam 5 primeiros álbuns do Queen, os 4 primeiros do The Cars e 2 do Journey. As gravações de Stay Hungry aconteceram entre fevereiro e março de 1984. Baixo e bateria foram registrados no Record Plant em Nova York. Em seguida, toda a operação foi realocada para o Cherokee Studios, em Los Angeles, onde foram gravadas as guitarras e os vocais, além dos overdubs. A mixagem foi feita no Westlake Recording Studios, em Los Angeles. Os trabalhos em Nova York começaram com o pé esquerdo, quando Herman sugeriu, sem sucesso, que o grupo fizesse um cover de Strong Arm of the Law, do Saxon. J.J. French lembra desse período, ele disse o seguinte: o Tom não gostou de algumas músicas que o Dee escreveu e sugeriu que gravássemos algumas do saxo. O Dee sempre traz isso à tona e ele diz o seguinte: aquele filho da puta queria 6 músicas do saxo. Tivemos uma briga daquelas. Além de sugerir que a banda gravasse covers do saxo, entre as músicas que o Tom Herman não havia gostado de jeito nenhum, de acordo com a banda, tá, estavam simplesmente We're Not Gonna Take It e I Wanna Rock, os dois maiores clássicos do Twisted Sister, simplesmente. Quem lembra dessa parte da história é o baixista Mark The Animal Mendoza, segundo trecho aí do livro The Big Book of Hair Metal de 2014. O Mark Mendoza disse o seguinte: ele ouviu e disse que de jeito nenhum gravaria isso. O Herman, na verdade, não queria a maioria das músicas do álbum. Brigamos com ele ao ponto de quase nem termos gravado aquele disco. Já o Tom Herman, né, ele se defendeu dizendo o seguinte, abre aspas pra ele: eu achava We're Not Gonna Take uma bela canção de ninar, olha só que audácia, mas nunca deixaria de gravá-las. Eles afirmaram que eu não queria gravá-las, que eu não permitiria que eles gravassem. Produtores não têm esse tipo de poder, eles me pagam, pelo amor de Deus, a banda te contrata, a banda pode te demitir. Acho que deu pra entender um pouco aí como que tava o clima aí, quase nem um pouco amistoso pra gravação desse disco. Talvez essa birra do produtor com as letras do Dee Snider se deram por um fato curioso, né? Já que o próprio vocalista revelou que, com exceção do refrão de We're Gonna Take It e da música The Price, todo o resto do disco ele escreveu em apenas 45 minutos. O cara sentou ali pra comer uma janta e saiu escrevendo. Segundo o vocalista para o site Song Facts, em 2016, esse foi o tempo em que sua esposa saiu para comer comida e ele deveria ficar de olho em seu filho pequeno. Porém, como a criança estava dormindo, o Dee Snider aproveitou aquele tempo para compor a maior parte das letras do disco. Mas apesar de todo esse clima quase hostil que se criou, aos poucos as coisas foram finalmente ficando mais fáceis. O produtor e a banda começaram a se dar bem, bem entre aspas, mas começaram a se acertar. Foram combinados turnos de trabalho, já que os músicos gostavam de gravar durante o dia e a equipe de produção preferia trabalhar desde o meio da tarde até depois da meia-noite. Para J.J. French, a gravação de Stay Hungry foi um raro caso onde a banda parecia estar mais focada do que os produtores, já que o Tom Herman ele constantemente bebia uma garrafa de Black Label e discretamente ele dava um tirinho na Coca-Cola, ele cheirava cocaína. J.J. atribuiu um papel crucial neste trabalho ao engenheiro de som Goff Workman, que para ele foi uma espécie de porto seguro, ajudando tanto o JJ quanto o resto da banda a encontrar o que era necessário para fazer o disco funcionar. O Workman acreditava que as bandas não precisavam de produtores, mas sim de um membro adicional objetivo para ajudá-las a obter o que instintivamente sabiam que era certo. Ele também foi responsável por convencer o Dee Snider que o Stay Hungry seria um sucesso. E olha que interessante como ele fez isso. Em meio ao descontentamento do Dee Snider para com o que o produtor estava fazendo com o som da sua banda, o Goff Workman foi consolá-lo e disse para o Dee não se preocupar. E ele cravou o seguinte, o Goff Workman falou essas aspas aqui: este álbum vai ganhar pelo menos um disco de platina ou eu saio do ramo. O Dee Snider, né, não acreditando muito, perguntou se o Workman poderia colocar essas aspas em um papel. O Workman pediu um pedaço de papel para o seu assistente e ele escreveu o seguinte: o álbum que estou trabalhando atualmente com o Twisted Sister deverá ganhar pelo menos um disco de platina ou eu me aposento. Um texto forte. E o Workman ele não só escreveu isso, como ele assinou e ainda pediu para que seu assistente assinasse como testemunha também. Isso acabou servindo de incentivo para o Dee Snider, que anos depois colocou esse pedaço de papel plastificado na moldura do disco de platina tripla que recebeu por Stay Hungry. Are you dreams and desires riding down in open road? Stay Hungry chega às lojas em 10 de maio, duas semanas após o lançamento de We're Not Gonna Take It, como seu primeiro single de divulgação. Dee Snider conta que assim que a canção ficou pronta, sabia que seria um single, mas os planos da gravadora eram diferentes, e eles queriam como principal single a faixa Burning Hell. Dee, frustrado com a escolha, relatou isso ao amigo Mart Kalner. Mart era diretor de vídeos, e ao saber da frustração de Dee, ligou para o chefe da Atlantic e disse que We're Not Gonna Take It era uma música destinada ao topo das paradas de sucesso e que ele faria um videoclipe especialmente para a canção. Convencido, Doug Morris determinou que a música seria o principal single para a promoção de Stay Hungry. Aproveitando o crescimento em ritmo exponencial do MTV, era crucial para as bandas terem um bom videoclipe para ajudar a divulgar o single. Então, Dee Snider resolveu trabalhar na história que seria contada no videoclipe de We're Not Gonna Take It. Ele decidiu colocar um pai, assim como o dele, gritando com seu filho para baixar o volume do som. O filho gritaria com o pai, que seria arremessado pela janela, enquanto o filho se transformaria no próprio Dee Snider. A música começaria e, na sequência, haveria atrapalhadas tipo Looney Tunes. All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Stand up straight! Tuck in that shirt! Adjust that belt buckle! Tie those shoes! Twisted sister! What is that? Wipe that smile off your face. Do you understand? What is that? A Twisted Sister pin on your uniform? What kind of a man are you? You're worthless and weak. You do nothing. You are nothing. You sit in here all day and play that sick, repulsive, electric twanger. I carried an M16 and you carry that guitar. Who are you? Where do you come from? Are you listening to me? What do you want to do with your life? I wanna rock. Bom, o trecho que você ouviu é o início de um dos grandes videoclipes da história do rock, que eu acredito que qualquer um que gosta de rock e teve acesso à MTV já viu esse videoclipe em algum momento. Apesar de ser considerado inovador e ser aclamado, na época teve pouca exibição na MTV, que segundo fontes odiou o videoclipe. Dee Snider comentou o seguinte: fui informado de que Les Garland, cofundador e vice-presidente executivo do canal, ficou horrorizado e disse: isso não é um clipe de rock, é uma esquete de humor. O videoclipe de We're Not Gonna Take It só foi bem recebido e agora sim reprisado incessantemente pela emissora, quando a banda, depois de meses e muito mais famosa do que antes, entregou o videoclipe de I Wanna Rock, que era a continuação de We're Not Gonna Take It. Eu tenho certeza que esses dois clipes do Twisted Sister, mesmo que você nunca tenha ouvido o disco Stay Hungry, nunca tenha ouvido outras faixas do Twisted Sister, eu tenho certeza que I Wanna Rock e We're Not Gonna Take você já ouviu e já viu o videoclipe. O Dee Snider, ele não acredita muito que We're Not Gonna Take só deu certo por causa do videoclipe. Segundo ele, antes mesmo da estreia do vídeo, a canção já tocava em centenas de rádios em todo o país. We're Not Gonna Take acabou se tornando o maior single do Twisted Sister e foi parar na 21ª posição da Billboard Hot 100, melhor posição de um single da banda no chart. E também se tornou seu single mais vendido, dando um álbum de ouro para a banda em 2009, por mais de 500 mil cópias vendidas só do single, hein? Olha só. Em 1985, We're Not Gonna Take It foi colocada na lista das 15 imundas. O que, que era a lista das 15 imundas? Era uma lista com 15 canções consideradas de conteúdo questionável pelo PMRC, que era um comitê lá dos Estados Unidos, formado com o objetivo declarado de aumentar o controle dos pais sobre o acesso de crianças e adolescentes à música considerada violenta ou que possuísse alguma apologia ao uso de drogas ou temas sexuais. E eles queriam fazer esse controle por meio da rotulagem de álbuns com o selo Parental Advisory. Então, quando você compra um disco que vem com aquele selo, que é um selo que é preto e branco, assim, com o Parental Advisory, surgiu aqui. Mais tarde, e todo esse imbróglio levou o Dee Snider e outros músicos, acho que o Frank Zappa também estava com ele na época, eles foram ao Senado dos Estados Unidos para uma sabatina contra os conservadores da época que queriam censurar suas músicas. Olha só, eu costumo usar muito esse exemplo de que como é muito triste ver hoje a galera do rock fechando com o conservador, fechando com a direita, sendo que, cara, anos 80 os caras estavam tentando censurar de toda maneira possível o rock, até canções que nem tinha tanto apelo assim, tão explícito, os caras queriam barrar. E hoje, felizmente, essa galera tá fechando com o povo que tentou censurar o rock. Mas o Dee Snider, Frank Zappa e outros que foram lá, aparentemente foram em vão, né? Infelizmente. Mas nem só de We're Not Gonna Take It vive o Stay Hungry. A faixa título que abre o disco, né? A faixa Stay Hungry é uma das minhas favoritas da banda. Acho que é top 3 músicas do Twisted Sister. Eu gosto muito. Tenho nas minhas playlists. Ela tem um refrão assim muito poderoso, muito marcante. Uma bateria ali muito foda. E eu adoro a faixa Stay Hungry, que logicamente abre o álbum Stay Hungry. Hell e The Beast são canções com um viés um pouco mais heavy metal, né? Elas são muito mais do que aquele hard rock comumente abordado ali pelo Twisted Sister, como a gente pode ver na Don't Let Me Down e na SMF, que já são mais um pouco mais contidas, enquanto Burning Hell e The Beast já é mais porrada. Aqui tem espaço também até para balada, como a bela The Price, que traz uma mensagem muito ligada a todo o trabalho feito e suor derramado pelo Twisted Sister. Além do preço que tiveram que pagar em ficar longe de casa e dos familiares para fazer tudo aquilo dar certo. The Price foi o terceiro single do disco, lançado em dezembro de 84. Horrorteria é uma faixa de quase 8 minutos que conta uma história dividida em dois episódios ou duas canções. A primeira, Captain Rowdy, mais sombria, e a segunda, Street Justice, um tanto quanto mais acelerada, né? Lembrando um pouco ali da sonoridade da New Wave of British Heavy Metal. As duas canções acabaram se tornando a base para o filme Strandland, de 1999, escrito pelo vocalista Dee Snider, no qual ele mesmo interpreta o personagem Captain Rowdy. E mais um single do disco e outro hit eterno não só do Twisted Sister, como também do rock and roll em geral, é I Wanna Rock, um hard rockzão bem anos 80 com um refrão que é impossível de não grudar na cabeça, além de contar com mais um videoclipe que entrou para a história do rock. Como eu falei, eu tenho certeza que o clipe de We're Not Gonna Take It e I Wanna Rock você já assistiu. Se você não assistiu, pelo menos a música você escutou. A canção I Wanna Rock, né, ficou eternizada em também diversos programas de TV, jogos de videogame e veja só você, até em peças políticas. I Wanna Rock é uma daquelas músicas que não pode faltar em nenhuma lista de clássicos absolutos do rock. E um abraço aí pro amigo Léo Nocetti, se ele estiver ouvindo, ele tinha o podcast I Wanna Rock. Sempre que eu lembro da I Wanna Rock, eu lembro do podcast dele. Um abraço pra ele. Com seu visual completamente extravagante e caricato, mas que era na época uma das características mais fortes do movimento hair metal, que vinha se tornando cada vez mais popular, o Twisted Sister conquistou finalmente os Estados Unidos. Em 6 meses foram 2 milhões de cópias vendidas por lá, com os números atualizados passando da casa dos 3 milhões. Números que levaram a banda à sua melhor posição no chart da Billboard 200, chegando na 15ª posição. Eles ainda performariam muito bem nas paradas do mundo afora na época, como na Nova Zelândia, onde ficaram em 10º lugar, no Canadá ficaram em 6º e na Suécia eles pegaram aí o 3º lugar na parada de discos. Isso levou a banda para uma turnê mundial muito bem sucedida, tocando ao lado de Rat e Dio. E em alguns shows menores, uma ainda jovem e pouca conhecida banda fazia a abertura para o Twisted Sister. Era um tal de Metallica, não sei se vocês conhecem, mas nessa época tiveram a honra de abrir para o Twisted Sister. Apesar de todo o sucesso que o disco trouxe para a banda, as desavenças e diferenças criativas com o produtor Tom Werman deixou uma ferida aberta, já que de fato a produção do disco deixa a desejar. E os músicos não se deram por satisfeitos com a sonoridade de Stay Hungry. De Snyder, por exemplo, apesar de reconhecer que foi a partir desse disco que suas carreiras finalmente deram certo, ainda prefere o disco anterior, You Can't Stop Rock and Roll. O baixista Mark Mendoza afirmou algo que eu concordo 100% com ele, abre aspas aí. Não é um álbum com uma ótima sonoridade, acho que soa fraco, soa pequeno. O Twisted Sister ao vivo era enorme, monstruoso, concordo com ele. JJ French prefere seguir com uma opinião mais ponderada, ele disse o seguinte: Stay Hungry teve um alto orçamento, era mandatório que fizéssemos o disco de nossas vidas, nós fizemos. O disco Stay Hungry ganhou edições comemorativas ao longo dos anos, com faixas bônus, contendo demos e faixas nunca antes lançadas, além de versões ao vivo. E recentemente eles lançaram aí a versão de comemoração dos 40 anos do disco, numa versão que saiu dupla. Mas desses lançamentos comemorativos, o que eu mais gosto é do de 2004, né? Edição de 2004, que foi intitulada de Still Hungry. Eles refizeram não só o título do disco, como a capa. Eu acho aquela capa muito legal. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Twisted Sister. E nesse disco, eles regravaram todas as faixas. E aí sim você entende a afirmação do baixista Mark Mendoza, que dizia que a sonoridade do disco original não representava a grandeza da banda ao vivo. Tanto que o Mark é um dos produtores dessa regravação ao lado de JJ French e Phil Carson. Eu já li em alguns lugares que o pessoal não gosta muito dessa versão, que tira ali a aura do primeiro disco, não sei o que tem. Eu acho bacana. Tanto que a versão de I Wanna Rock que você escuta no Guitar Hero, que é temático dos anos 80, e no jogo de carro muito bom também, aliás, o Burnout Paradise, é a versão desse disco de 2004. Regravado original ou em versão demo, uma coisa é indiscutível: Stay Hungry é um dos grandes clássicos do rock dos anos 80. Chegamos ao fim do episódio, espero que vocês tenham gostado da história do Twisted Sister, da história do Stay Hungry, o processo de gravação, como os músicos receberam, toda a repercussão. Foi bem, bem embaçado escrever esse episódio aqui, porque tinha muita, muita, muita informação. Eu falei, caramba, eu preciso filtrar algumas coisas, senão o episódio terá 2 horas de duração, e esse não é a minha intenção aqui, apesar de eu achar que já tá cumprido esse episódio aqui. Mas também é o último do ano, volto o ano que vem com o podcast Já Ouvi Esse Disco. Os 2 primeiros episódios do ano serão sobre os meus discos favoritos de 2024, os meus 15 discos favoritos de 2024 e as minhas 10 canções favoritas de 2024. Voltamos ali no começo de janeiro. Desejo a todos aí um feliz final de ano aí, um feliz Natal, feliz ano novo, e eu quero agradecer pra galera que eu tenho alguma interação nas redes sociais. Eu não vou conseguir citar todo mundo, eu vou citar quem aparece recorrentemente ali na minha timeline, dando like, vendo os stories. Se você não estiver nessa lista e você quiser estar nessa lista nas próximas, comenta lá no jaouviuessedisco.com, no arroba jaouviuessedisco no Instagram, no arroba jaouviudisco no Twitter, Blue Sky, Threads, no Telegram. Comenta que eu vou saber que você existe e eu vou conseguir falar com você. Beleza? Então eu queria agradecer para todo mundo que teve alguma interação. Eu fiquei um tempo sem postar, voltamos agora com a sétima temporada, mas eu queria deixar um grande abraço aqui pro Evaristo Ramos, pra Lady Sif, Pensador Louco, Amigo Neto, Alessio, Gil Magalhães, o Marcelo Prudêncio aí, o cara do underground brasileiro, a galera do podcast Quem Você Pensa Que É, o Luan Lima, o Samir lá do podcast Bota o Disco, um abraço pra ele, o Sérgio Ziliotti, o Rogério Miranda lá do Rio de Janeiro, um abraço aí pro Rogerinho, a Ruth, Bruno Henrique, Flávio Baldan e a Rosane, vocês aí que sempre estão fazendo alguma interação com o podcast, muito obrigado. Se você não faz nenhuma interação com o podcast, eu não citei o seu nome aqui, deixo meu muito obrigado, mas te lembro, comenta, vamos interagir, vamos conversar. Lembrando vocês, Instagram, arroba já ouviu esse disco, Twitter, arroba já ouviu o disco. Quem não gosta mais do Twitter e tá no Blue Sky ou no Threads, também estamos lá. Tem link na descrição aí, onde você estiver ouvindo, você pode clicar e ir pra rede social. E também tem o canal no Telegram, que tá em 15 ouvintes. Vamos ajudar a chegar em 20 aí. Vamos chegar em 20, galera. t.me/ já ouviu esse disco. E também não se esqueça, se você quiser fazer aquela fezinha no final do ano, 13º caiu e tal. Ah, vou te dar uma ajuda. Manda um comentário junto com o Pix. Na minha chave Pix, Danilo de Almeida 22, numeral 22, @hotmail.com. No site tem QR Code, tem código Pix para você copiar e também a chave. Se você der R$50, você pode escolher um disco para aparecer aqui ano que vem. Se você não puder dar dinheiro nenhum, curta, comente e compartilhe. É isso, espero que vocês tenham gostado. Acabamos 2024, que venha 2025, que seja muito melhor para todos vocês, para mim, para o podcast, para todo mundo. Que 2025 seja um bom ano para a gente aí. Para fechar o episódio de hoje, para fechar o ano, não teria como ser com outra música que não fosse We're Not Gonna Take It, grande clássico, não só do Twisted Sister, mas como do rock and roll em geral. Não se esqueça de ir lá nas redes sociais e responder pra mim. Stay Hungry, do Twisted Sister. Já ouviu esse disco? Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.